Eu tenho uma viola que canta assim. Minha dor ela consola de lindilim. Quando eu saí do meu sertão, não tinha nada de meu, a não ser essa viola que foi meu pai quem me deu. E pelo mundo eu vou andando, subo monte, desço serra, minha viola vou tocando, relembrando a minha terra. E quando a tarde vai morrendo, vou pegando minha viola. Se estou triste e sofrendo, ela é quem me consola. Cada nota é um gemido, cada gemido é uma saudade. De saudade estou perdido, viola nessa eterna solidade. De saudade estou perdido, viola nessa eterna solidade. Saí do meu sertão, não tinha nada de meu, a não ser essa viola que foi meu pai quem me deu. E pelo mundo eu vou andando, subo monte, desço serra, minha viola vou tocando, relembrando a minha terra. E quando a tarde vai morrendo, vou pegando minha viola. Se estou triste e sofrendo, ela é quem me consola. Cada nota é um gemido, cada gemido é uma saudade. De saudade estou perdido, viola nessa eterna solidade. De saudade estou perdido, viola nessa eterna solidade. Eu tenho uma viola.